decola os 30, controle 19518, 623. 98, bom dia. Solo Webjet 6741, solicita acionamento após o posterior pushback. Autorizado, chame iniciando o pushback. Ocean, pela web 6741, o altímetro no 014. 614 de ajuste, autorizado, acionamento, chamará com o pushback, 6741. Web 6741, autorizado, chame táxi. Autorizado, pushback, web 6741. Polo Web 6741 para o táxi 142 a bordo, 4 horas, alternado Galeão. Livre o táxi, parte 1 no Indy Alpha, no ponto de espera a torre 1895, tenha um bom dia, Web 6741. Autorizado, táxi, parte da Alpha, Alpha 1895, 6741 no gráfico. Salvador, bom dia, Web 6741, ponto de espera da 1-0. Autorizado, Web, alinhar e decolar, vento 080 graus, 15 nós. Autorizado, alinhar e decolar, está 1-0, Web 6741. 741, decola os 47, controle 1 no 9, decima 8. 198, bom dia, 741. Controle, boa tarde, o L 6741, decolou, está cruzando 1800. Chame 1198, web 6741. 198, estabilizado no ILS da 10, avistando. Sal 416 está autorizado, pouso, check trem, o vento 100 graus, 152, variando até 259. Gente, está baixado e travado, livre pouso na 10, gol 1941. Lavo 14, solo 51, direita 129, solo. Direita 129, Lavo 14. Salvador, boa tarde, é o gol 1941, livrou Francisco. Gol 1941, bom dia, está autorizado Alfa e Juliette para o portal 612. Alfa e Juliette para o 612, 1941. Salvador, bom dia, gol 1924, passo externo, baixar travado de João Batista. Querido Pouso, vento 100 graus com 15 nós, variando até 20 nós. Cliente Livre Pouso na 10 gol 1924. 941, seu solo foi 53, ok? Chama 29 só. Vitor Mike Quebec para Cairu no meu pés. Autorizado Cairu Lourenço no meu pés pela linha do litoral. Decola da cabeceira no 7 com curva A na direita para o corredor Axé. O transponder é o 0161, no controle em 120.8. Corteja. 924, solo 57, direito 219, solo. Direita 219, boa 9, 24. Quebec correto no pátio 4 com o PB. 03 no PB, chame a torre em 1895 para acionamento, táxi, decolagem, o Kenegal no 0 no 4. Vitor Mike Quebec, bom dia, até a próxima. Fala, Salvador, Gol 924. Gol 924, bom dia, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 10. Alfa Juliette para 10, Gol 924. Bravo Mike Golf para Serra Bravo Juliette Romeu. 200 pés, é isso? 200, nível 200, é isso? Papa Romeu Bravo, Mike Golf, autorizado para Serra Bravo Juliette Romeu, Jacaré Paguá, nível 200, pela Golf 677 até Vitória, após Whisky 6 até Alfa, Delta Alfa, e após conforme o plano. Decola da cabeceira 17, com curva direita, subida da El. Leda e após direto Ilhéus, intercepta Golf 677, transponder é 5114, controle em 12, corrijo 119, decimal 8, corteja. Vai pela Golf 677, Vitória, depois ele tem a Golf 4 Armada e a primeira vai ser da Elza, depois Leda e Ilhéus. 5114, ok? Por gentileza, confirmando o destino, Jacarepaguá, Serra Brava, Juliette Romeu e o nível 200, ok? Ok, Jacarepa 200. Ok, qual é o pátio que se encontra? Pátio 3, ao lado do pátio 3. Ok, no pátio 3 então acho que é melhor decolar da 1-0, confirma? Afirmativo. Ok, tá autorizado.